suspenderam os jardins da Babilônia. E eu, para não ficar por baixo, resolvi botar as asas para fora. Porque quem não chora dali, não mama daqui, diz o ditado. Quem pode, pode, deixa os acomodados que se incomodem. Tá começando mais um Além do Hype, sejam muito bem-vindos. Pois é, queridos amigos, começando mais um Além do Hype, com esse trecho fenomenal dessa música fenomenal, Jardins da Babilônia, da Rita Lee, do disco Babilônia. Recomendo aí que vocês escutem, né? Eu que estou aí imerso, né, na história da Rita Lee, porque terminei de ler aí a biografia dela e estou simplesmente apaixonado pelo rock nacional no que se diz respeito aos anos 60 e 70, ali, os tropicais e todo aquele movimento tropicalista, que eu achei que, puta, foi muito foda. Entrei em contato com eles de novo. Tá sendo muito saudável. E por conta disso, justamente por entrar em contato com esses caras e com o discurso desses caras, me veio a seguinte pergunta e o seguinte raciocínio, que é o tema do cast de hoje e que também não deve ser um raciocínio que seja só meu, hein? Eu acho que inclusive é um raciocínio de toda uma galera que inclusive não corresponde com a minha faixa etária. Que eu acho que é uma galera um pouquinho mais nova e que é com essa galera que eu quero falar hoje. E a pergunta é: por que estamos tristes? Ou por que continuamos tristes? Essa é uma pergunta que ela não tem uma resposta geral. E talvez esse seja um raciocínio até meio óbvio, assim. Mas ela não existe uma resposta pronta, uma resposta já traduzida para você. Assim, não vai ter alguma coisa que eu fale aqui que vai, de repente, servir totalmente para você. Mas eu acho que existem algumas explicações do porquê desse raciocínio e do porquê que a gente se acaba gerando sentimentos de tristeza, sentimentos de apatia. Que eu acho que essa é uma palavra que traduz bastante o que está acontecendo hoje em dia. Mas o que tristeza? Eu acho que é apatia, né? Diante de, enfim, um mundo estratosférico, né? Um mundo gigantesco que tá ao nosso redor, que casa um pouco, né, com o tema do cast passado, né, do porquê estamos sozinhos, daquela, meu Deus, olha isso, né, olha esse, a gente olha pro céu e fala assim, meu Deus, olha só como é, tudo isso é grande, e aí gera esse sentimento de pequenez, e aí a gente acaba ficando triste, enfim. Mas daí, pensando e ouvindo, e trazendo principalmente esse trecho da música da Rita Lee, eu criei uma hipótese, uma tese, né, do porquê disso, que já era uma tese que já vinha meio que martelando a minha cabeça. A letra fala o seguinte: suspenderam os jardins da Babilônia e, para não ficar por baixo, resolvi botar as asas para fora, porque quem não chora dali não mama daqui, diz o ditado. Então, quer dizer, o que isso quer dizer na realidade, né? E por que isso tem tanto a ver com o que eu quero falar e por que estamos tristes, enfim, qual que é o fio que conduz todas essas ideias, para não ser mais tão prolixo do que eu já estou sendo. Eu acho que a gente deixa muito chegar as coisas, né, na gente. Eu que sou um cara dos anos 90, que tive a infância nos anos 90, adolescência nos anos 2000, e tô vendo a galerinha que tá tendo infância nos anos 2000, em adolescência nos anos 2010, qual que eu percebo a diferença, qual é a diferença entre a minha geração e a geração que está chegando, e a geração que está chegando depois dessa geração que está vindo aí. Que é o seguinte, cara, ao contrário do que a letra da Rita Lee fala, ninguém está pondo as asas para fora, sabe? Eu acho que ficou uma certa apatia, criou-se uma certa apatia, uma certa comodidade que incomoda a gente, né? A letra fala: quem pode, pode, deixa os acomodados que se incomodem. É isso que está acontecendo, né? Os acomodados, só que os acomodados são... Nós somos os acomodados agora. Então a gente está se incomodando com a nossa própria comodidade. Só que é uma coisa meio inconsciente, assim, né? Não é uma parada que reflete de maneira meio direta. Eu vejo que a molecada dos anos... A molecada que tá chegando, né? Não quero impor data, enfim. Elas estão muito acomodadas, então elas não produzem mais. Elas não produzem. A criatividade desse pessoal foi para um lugar que é meio esquisito, para um limbo, né? E eles não fazem questão disso, né? Recentemente, não fazem questão de produzir alguma coisa, né? Referente a qualquer coisa que seja, né? Recentemente a gente teve aí na Europa a questão do artigo 13 e tudo mais, né? Que limita um pouco a criação de conteúdo, né, de algumas pessoas, enfim, você não pode mais usar partes ou partes integrais ou partes parciais de produção alheia para poder fazer sua própria produção. E você vê a reação do público quanto a isso e parece que o mundo acabou, né? Quer dizer, como assim eu vou ter que ser responsável por 100% da minha produção? Eu vejo que isso é um recalque, isso acaba recalcando um pouco uma das maneiras mais primordiais que a gente tem de pensar nossa própria existência, que é a criatividade. Né? Sem a criatividade, acho que basicamente a gente não vai para lugar nenhum. A criatividade, ela é sem dúvida nenhuma o motor para a continuação da nossa própria existência, né? Porque se a gente não se enxergar, né? Claro, hoje existe espelho, mas existe, a gente pode se olhar e, puta, eu existo, ah, realmente, tal. Mas existem outras formas de compreensão da existência que vai além, né? Do próprio reflexo, né? E isso hoje é limitado pra caramba. Mas não limitado porque não exista formas de produzir conteúdo. Existem formas pra caralho de produção de conteúdo. Existe podcast, olha só. Tô aqui com o Lendo Hype, tô com o Fluidos Pop, enfim. Participando de um monte de outros casts. Tem desenho, tem literatura, tem, enfim, vlog. Um milhão de maneiras de você explorar a tua própria existência. Mas parece que as pessoas não estão fazendo isso, né? Por uma questão de apatia mesmo, por uma questão de que, putz, e agora? Tem tanta coisa pra eu fazer, será que, sabe, aí dá aquele stop, aquele pause, e aquele, meu Deus do céu, aquele susto, né? Acho que quanto mais opções as pessoas têm de se expressar, menos elas expressam. Aparentemente a lógica tá sendo essa um pouco, assim. E é um pouco triste isso, mas não triste para quem consome, né? Tá sendo triste para a própria pessoa que não consegue se expandir, né? A partir da sua criatividade. Eu acho que esse é um motivo primordial do porquê a gente anda tão distraído assim, tão triste assim, tão apático assim, né? Eu às vezes me incluo porque acho que faz parte, né? A gente vivencia todo mundo uma mesma perspectiva de realidade. Uns mais, outros menos, mas a gente, né? Acho que se colocar dentro disso é importante. Então, assim, complicado, né? Você não se expressar, né? Não só artisticamente, mas fisicamente, moralmente, né? A partir da fala, né? Acho que a gente se entende a partir do momento que a gente fala, quando a gente bota pra fora. Isso é muito importante acontecer, né? Psicologicamente falando, inclusive, né? Não existe ser humano que interaja 100% e que esteja completo 100% que não tenha fala, né? O que não tenha fala no sentido de significar as suas experiências, né? Ó, tudo bem, e o mundo? Ah, tudo bem, o mundo fala. Não, ele não tem voz, né? Fisicamente ele não tem voz, mas ele tem fala, ele tem linguagem de sinais, enfim, ele consegue se comunicar através, enfim, de outras maneiras que não seja o som, né? Mas então, eu acho que falta um pouco disso pro ser humano atual, assim, pro humano atual, né? Falta um pouco a gente pôr as asas para fora, como diria a música da Rita Lee, porque os jardins suspensos, eles vão sempre ficar suspensos e eles vão indo cada vez mais alto. E se a gente não tiver a pretensão de chegar até lá, e esse é um outro ponto importante também, né, que tá faltando na molecada, principalmente a molecada que tá chegando, você não vê interesse, você não vê pretensão nenhuma, né? Outro dia, conversando com uma amiga, ela falou assim: ah, mas eu não quero me aprofundar em nada, eu quero é rir. É saudável rir, mas também é saudável se aprofundar. Você vai ficar rindo até que horas, né? Até quando você vai ficar sorrindo? Porque também você ficar estacionado num ponto onde você só dê risada, onde tudo que você consome seja riso, isso uma hora ou outra vai te trazer tristeza, porque você vai ficar pra trás, você vai ficar, enfim, pra trás de si também, né? Você não vai chegar um momento onde você não vai conseguir, enfim, se recolocar. E se você, aí você vai reclamar que ninguém te entende, você vai reclamar que você tá triste, você vai reclamar que você precisa tomar remédio pra dormir, e você vai reclamar de uma série de coisas que talvez fossem reajustadas se você prestasse um pouco mais de atenção, né, no mecanismo social que te, enfim, que te circunda, né? E para isso você precisa pôr as asas para fora, né? Você precisa realcançar esse jardim da Babilônia. Você precisa estar o tempo inteiro se reinventando. E se reinventando não só como pessoa, mas criativamente. Né? Criativamente. Você precisa ser uma pessoa criativa para se recolocar socialmente. E parte da tristeza, eu acho, tristeza, claro, dentro de aspas gigantescas, porque vão existir, né, tristezas que ultrapassam esse dado social, esse dado sociológico, né? Mas aí é um outro papo. Mas eu acho que essa produção e todo esse embrólio que eu falei até agora tem a ver com essa criatividade que está parada, que está morta, que precisa ser posta para frente. Certo? E aí, qual foi a última vez que você colocou suas asas para fora, que você produziu alguma coisa e que você tentou sair desse comum, desse marasmo, né, que te traz tristeza e que com certeza te traz tristeza? Hã? Comenta aí e é nóis. Esse foi mais um Além do Hype.